chegando ao fim. Forças estão me faltando para caminhar, mas mesmo assim, só mais um pouquinho eu chegarei lá. Só Deus, Senhor, só Deus, Senhor, minha vida entreguei a Ti. Só Deus, Senhor, só Deus, Senhor, estou pronto para Ti. Mágoas, tristezas e dores no meu coração. Suportei sorrindo toda a minha dor, porque entreguei a minha vida a Ti, Senhor. Só Teu, Senhor, só Teu, Senhor, minha vida entreguei a Ti. Sou Teu, Senhor, sou Teu, Senhor, estou pronto.